bode, ela lambe. E que ela é, e que ela é, e que ela é. Butiari, e que ela é, e que ela é, e que ela é. Butiari, e que ela é, e que ela é, e que ela é. Butiari, e que ela é, e que ela é, e que ela é. Butiari, e que ela é, e que ela é, e que ela é. Butiari. Ela vem tacando a xerequinha no pau de ladrão. Vem tacando a xerequinha no pau de ladrão. Eu vou sarrando de peça na mão. O cara das produções. Explode o bagulho. Xerequinha, no pau de ladrão. Eu vou sarrando de peça na mão. Vou sarrando de peça na mão. Vou sarrando.